caminhei. Com pena se namza, nimefuzu kila fani. Com pena se namza, nimefuzu kila fani, nimefuzu kila fani. Simtende ikara, aingi apo nyumbani, aingi apo nyumbani. Simtende ikara, aingi apo nyumbani, aingi apo nyumbani. Now say my semeni.